Uma boa tarde a todos. A paz de Jesus esteja com todos. Esta tarde vamos procurar refletir sobre um tema muito importante para todos ao longo da nossa jornada terrena e até como espíritos, essa qualidade é importante, é a coragem. Nós temos uma ideia a respeito de ter coragem que normalmente nos leva a pensar que coragem é aquela disposição que uma pessoa possa ter para enfrentar perigos, desafios, situações complexas. A maioria das vezes, quando nós pensamos num exemplo de pessoa corajosa, nós pensamos em pessoas que enfrentam esses desafios, como, por exemplo, a escalada de uma montanha, pilotar uma máquina a alta velocidade, enfrentar uma situação de alto risco. Mas a coragem, como característica do espírito, que é um atributo dele, que é uma qualidade que ele vai conquistando ao longo da evolução, ou melhor dizendo, a coragem como uma conquista, é algo diferente do que essa disposição de enfrentar perigos. Porque muitas vezes as pessoas que se expõem a situações de grande risco, nem sempre é coragem que elas têm. Muitas vezes, por trás dessa disposição de se expor a situações complicadas, situações que põem a vida do indivíduo em risco, muitas vezes isso é desprezo à própria vida. Muitas vezes é uma busca inconsciente que a pessoa tem de encontrar o término da sua existência. Porque quando nós observamos situações em que a pessoa não tem cautela nenhuma, ela não tem preocupação nenhuma com a sua segurança, ela age de maneira não necessária, não era algo que ela tinha que fazer, mas se expõe a um risco que compromete seriamente a sua vida, nós não poderíamos considerar isso como coragem. Coragem, dentro de uma visão espiritual da vida, dentro de uma abordagem mais ampla da existência humana, seria uma outra qualidade. Seria uma conquista moral, vamos dizer assim. Seria um atributo que a todos nós está destinado à sua conquista. Todos nós temos que desenvolver essa coragem como uma qualidade maior do Espírito. Talvez nós já tenhamos essa característica. Porque quando a gente reflete nos desafios que a vida impõe, nas situações complexas que nós temos que lidar no dia a dia, talvez nós já tenhamos essa característica de ser capaz de enfrentar situações desafiadoras. Não porque nós estamos buscando essas situações simplesmente para testar o quanto nós somos capazes de resistir ao problema, mas porque nós somos compelidos pela vida a buscar essas realizações, somos levados a enfrentá-las, e como a gente vê que não tem jeito, que nós temos que realmente reagir, nós vamos então e reagimos. E aí nós vamos desenvolvendo essa virtude, essa característica de ser capaz, de ser apto a enfrentar desafios na vida. Qualquer um que já viveu alguns anos, já experimentou as lutas, as dificuldades da vida terrena, pode já identificar em si o germe dessa virtude. Pode identificar em si o início dessa capacidade, que é de desenvolver essa força de enfrentar, de desenvolver o nosso potencial, mesmo em meio a dificuldades. Porque muitos, diante de dificuldades, de impedimentos, como não tem saída, se veem obrigados a enfrentar. Outros, por não acreditarem nas suas forças, não acreditarem no seu potencial de superação, eles muitas vezes recuam e fogem dessas lutas. São aí inúmeras histórias de pessoas que, diante de problemas, de dificuldades, às vezes, na família, abandonam os seus lares, por exemplo. Acho que todo mundo já deve ter ouvido dessas histórias em que um casal inicia ali a sua união comum, vão ter o seu primeiro filho. Quando nasce uma criança com um problema, é muito comum, geralmente isso ocorre com o pai, embora nem sempre também a casa que a mãe, percebendo ali os desafios com um filho com problemas, com uma doença, às vezes, que vai exigir muito da família, acaba abandonando aquela mãe. Acaba deixando o outro sozinho para cuidar do filho. Uma situação como essa, o indivíduo está revelando que uma grande fraqueza da sua parte. Está revelando ali uma dificuldade que ele tem de enfrentar problemas. E não vai aqui nenhuma censura a qualquer pessoa que tenha feito isso. Porque todos nós cometemos erros, todos nós cometemos inúmeros equívocos ao longo da vida, mas algo é certo. Quando nós somos levados a vivenciar uma situação, nós já temos as condições de vencê-lo. As leis divinas jamais permitiriam que nós fôssemos defrontados por qualquer situação que não tivéssemos força para superar. Isso não quer dizer também que tudo sempre será fácil na vida do homem, que tudo será fácil na evolução do espírito. Porque a própria capacidade de desenvolver coragem, de desenvolver força, resistência diante dos problemas, requer que nós sejamos levados a vivenciar situações que estão aparentemente um pouco além das nossas forças. Porque será do nosso esforço em tentar superá-las é que nós vamos desenvolver o potencial de superação. Porque se algo viesse que é totalmente compatível com o nosso potencial atual, nós não nos desenvolveríamos. Nós não cresceríamos. Então é por isso que a vida é permeada de situações que elas são, vamos dizer, um pouquinho a mais do que as nossas forças poderiam permitir. Mas é bem pouco mesmo essa diferença. É algo tão pequeno que com o nosso esforço, a nossa dedicação, a gente consegue superar. Por maior que seja a prova. Se alguém se encontrar numa situação que considere que a sua prova é muito grande, é muito dolorosa, pode ter certeza, essa pessoa também tem forças muito grandes dentro de si. Ela também tem apoio muito grande para a superação. Porque, dentro da lógica divina, ninguém tem que vir para fracassar. Ninguém tem que vir para recuar nos momentos de dificuldade. Ninguém tem que vir para a existência terrena para falhar. Na verdade, todos nós, quando renascemos, renascemos com o potencial do êxito. O problema que existe é que muitas vezes a gente tem a ideia de que o êxito na vida terrena são as conquistas das situações materialmente favoráveis, são a conquista de uma situação de conforto permanente, de segurança permanente. E isso é uma ilusão, porque nenhum ser humano pode se dizer que ele está numa situação de segurança permanente. Ninguém. Nem o homem mais rico do planeta, nem o homem mais inteligente, nem a pessoa mais bem relacionada em qualquer meio pode dizer que ele está 100% seguro. Porque a própria condição no mundo material é a de um mundo cheio de desafios realmente. Porque é a grande oficina, é o grande local, é o grande campo de trabalho que nós temos para desenvolver o nosso potencial. Então desafios, impedimentos, dificuldades é algo que vai estar presente na vida do espírito sempre. Porque será através dessas situações que todo o nosso potencial se desenvolverá. É através das situações das lutas que toda a nossa competência, toda a nossa capacidade irá se tornar plena. E a gente pode perceber isso na própria história do homem no planeta. A própria evolução do homem aqui revela que ele está aqui sendo defrontado por lutas, por desafios, para evoluir. Quando a gente lembra qual era a condição inicial do homem aqui no planeta, quando a nossa espécie começa a se desenvolver aqui, é a daquele ser que não tem respaldo nenhum, não tem nada a seu favor. Ele vive exatamente como todos os animais vivem. caçando, procurando alimento, se refugiando das feras, se escondendo do frio, das tempestades, colhendo aquilo que a natureza fornece. O homem passa na sua evolução durante milhares de anos nessa condição. É mais tarde, defrontado por inúmeros problemas, inúmeros desafios, é que a sua inteligência começa a desenvolver-se e a torná-lo capaz de não precisar mais esperar que a natureza ofereça um alimento. Ele mesmo aprende a cultivar esse alimento. Ele já não precisa mais se refugiar em cavernas. Ele vai se refugiar nas próprias construções que ele edifica. Se o homem não tivesse tido dificuldades e lutas nesse período anterior, a sua inteligência não desenvolveria. A sua capacidade de lidar com desafios não desenvolveria. Então aqui fica um exemplo bem claro de que se nós não somos confrontados pelas lutas, nós não evoluímos. Agora, pegando um exemplo bem prático, que talvez muitos possam confirmar que de fato aconteceu assim, porque sobre a evolução do homem, muitas pessoas têm dúvida. Mas vamos pensar naquela situação em que pais super protegem os seus filhos, preservam os seus filhos de todas as dificuldades, sempre defendendo-os, sempre fazendo por eles, muitas vezes, aquilo que eles já teriam que fazer. E há pais e mães que, por serem super protetores, acabam muitas vezes atrapalhando o desenvolvimento dos filhos. Porque tanto querem fazer por eles, às vezes um amor desmedido, um amor irrefletido, que acaba tirando deles a oportunidade de eles experimentarem a vida, de testarem as suas forças, de resolverem por si mesmos os seus conflitos. Quantos jovens, às vezes a gente toma contato, toma conhecimento, que revelam uma profunda insegurança, uma profunda sensação de incapacidade, porque tiveram pais extremamente protetores, pais que não fizeram aquela proteção controlada, que é como deve ser. Nós temos que proteger naturalmente os nossos filhos, mas ao mesmo tempo permitir que eles tenham pequenas experiências que os desenvolvam gradualmente. Mas aí o que, que acontece? Muitas vezes esses jovens chegam à vida adulta profundamente temerosos, se sentindo incapazes, se sentindo sem condições de lidar com os desafios. Então nós percebemos por esse exemplo também que alguém super protegido, alguém que não tenha desafios na vida, não tenha lutas, também não se desenvolve. É mais uma evidência de que os impedimentos, as dificuldades, elas têm um papel formador em nossa personalidade. Obviamente que ninguém vai desejar para o seu filho, nem para si mesmo, que hajam problemas permanentemente. Ninguém vai querer que venham dificuldades à sua vida. Seria algo que vai até contra o nosso instinto de preservação, nosso instinto de conservação. Mas não poderíamos também cair no outro extremo, achar que existe a possibilidade de uma vida ideal, isenta de problemas, isenta de dificuldades. Essa vida ela existe, mas não no mundo material como o nosso. Existe nas esferas espirituais superiores. Existe em mundos muito avançados, onde o espírito que habita esses mundos já venceu essas etapas iniciais que nós estamos hoje desenvolvendo aqui no planeta. Mas é algo curioso. Esses mesmos habitantes dessas esferas superiores, onde há uma ordem, nós amaríamos viver num lugar onde todos se entendem, todos cooperam, todos vivem harmoniosamente, sem conflitos, mas eles, periodicamente, eles se dispõem a virem a mundos como o nosso. Mundos imperfeitos, mundos com limitações, justamente porque eles entendem que o seu processo de evolução não terminou, porque a evolução do espírito é algo infinito. É algo que prossegue por toda a eternidade. E eles, ao se disporem a vir a mundos limitados, mundos materiais que impõem desafios, eles veem que o que eles desejam é ampliar ainda mais aquilo que eles já conquistaram. porque desejam vivenciar mais profundamente ideias, princípios, valores que eles já conquistaram e que buscam algum aspecto a desenvolver. E a segunda razão para eles irem também é por compaixão daqueles que se encontram nos estágios iniciais. Eles vêm, então, enfrentando inúmeros impedimentos, inúmeras dificuldades, porque, para esses espíritos muito evoluídos, encarnarem em mundos mais atrasados, mundos materiais como os nossos, envolve muita renúncia, envolve desprendimento, envolve uma grande coragem. Porque eles sabem dos desafios, sabem dos problemas, sabem que terão momentos de dor e sofrimento, que terão momentos de impedimento, mas ainda assim se dispõem a ver. E aí é que está, talvez para nós, um modelo, uma explicação do que realmente é ter coragem. É você saber que apesar das dificuldades, apesar dos impedimentos, apesar de que algo irá custar alguma coisa para você, é ainda assim você se dispor a enfrentar aquilo. É ainda assim, guiado pela consciência, guiado pelo seu conhecimento das leis divinas, você aceitar que para conquistar algo você terá perdas, que para conquistar algo você terá um custo para isso. E aí que está para nós aqui uma grande indicação de qual é a coragem que nós devemos buscar. Não aquela que já falamos, irrefletida, não aquela que já falamos, que o indivíduo muitas vezes não pondera riscos, mas é a coragem de enfrentarmos os desafios que a vida nos impõe. E essa coragem, ela passa por algumas situações, ela passa por algumas situações que nós devemos pensar. Por exemplo, muitas pessoas aceitam desafios que a vida impõe, assumem a responsabilidade que a vida lhes impõe, mas vivem reclamando das situações que vivenciam. Ainda tendo a coragem para o enfrentamento dos desafios, a pessoa vive lamentando esses desafios. E essa questão do lamentar, ela é uma força destrutiva dentro de nós. Quando nós paramos para ficar o tempo todo lamentando, mesmo que seja para a gente mesmo, dizendo, isso é muito difícil, esse é um sofrimento desnecessário, isso é algo que eu não deveria estar passando, nós tiramos de nós a nossa motivação para superar aquele desafio. É como se nós estivéssemos minando ali toda a nossa coragem. Então, alguém que já aceitou uma responsabilidade, um compromisso perante a vida, não deve lamentar, não deve ficar se colocando numa situação de alguém que está sendo, por exemplo, injustiçado. E todos nós, ao reencarnarmos, nós aceitamos uma série de contingências da vida terrena. Aceitamos uma série de condições que a nossa vida teria. Só que quando a gente emerge aqui na carne, nós acabamos, por uma grande necessidade nossa, esquecendo do passado. E aí, muitas vezes nós até somos despertados pelo conhecimento espírita de que nós temos sim responsabilidade com as situações que vivenciamos hoje, mas não conseguimos nos libertar das lamentações. Nos libertar, muitas vezes, de um sentimento de alta piedade que não é positivo para nós. Às vezes a gente se vê numa situação, por estar passando por uma prova, por uma luta maior, como se nós fôssemos seres desamparados, desassistidos. Nós temos uma piedade sobre nós mesmos que não é a compaixão verdadeira que deveríamos sentir. É um sentimento que muitas vezes se encaminha para o sentimento de abandono, como se estivéssemos abandonados aqui. E esse sentimento também não nos fortalece, ele não nos ajuda, porque ele nos tira a coragem, nos tira a força para a superação. Então, nas situações de luta, nas situações de provações que nós enfrentamos, nós precisamos continuar a nossa luta, continuar com a disposição que nós já trazemos de enfrentar os desafios que a vida nos impõe, mas se permitir que esses sentimentos de autopiedade tirem de nós a nossa própria força. Porque muitas vezes, nesse processo em que nós ficamos achando que estamos abandonados, estamos desamparados, não recebemos aquilo que precisávamos, não recebemos o apoio que merecíamos, nós perdemos grandes oportunidades de conquista de muito mérito perante as leis divinas. Porque na maioria das vezes que nós entramos nesse conflito, estamos enfrentando as nossas lutas, mas estamos lamentando e nos sentindo desamparados o tempo todo. Muitas dessas circunstâncias, nós acabamos agindo de maneira irrefletida. É onde a gente permite, por exemplo, surgir na nossa vida, muitas vezes, aqueles momentos de irritação, de intolerância com o próximo. Porque pensa, alguém que se considera desamparado, sem assistência, desfavorecido na vida, por uma questão natural, instintiva, ele tende a partir para a agressividade. E é onde nós criamos muitos conflitos. É quando nós criamos inúmeros problemas em nossa existência, quando nós permitimos que a manifestação dos nossos instintos mais primitivos, de autodefesa, se manifeste nesse momento. Então, esse sentimento de abandono, esse sentimento de nos sentirmos desamparados, é algo que realmente pode até não nos impedir de levar a termo a nossa tarefa, de terminar a nossa tarefa. Mas nós não terminamos com a qualidade que poderia ter sido. Não terminamos com a possibilidade que nós poderíamos ter de crescer nessas lutas que nós temos na vida. Observem na história desses grandes espíritos que estiveram em várias etapas da evolução humana, demonstrando grandes valores, grandes virtudes humanas. Eram pessoas que não sentiam medo diante de problemas, de desafios, de dificuldades. E eram também pessoas que não paravam para lamentar das suas dificuldades, dos seus problemas. Eram pessoas que enfrentavam os seus desafios sempre com coragem, sempre com resignação, sempre com uma disposição de vencer os problemas e de não ficar encontrando, por exemplo, culpados, nem pessoas, nem situações. Assumiam integralmente esse grande desafio da vida, que é viver e fazer o melhor dentro das condições que nós temos. E é por isso que foram espíritos que superaram a sua existência e chegaram como espíritos vitoriosos na outra vida. Porque foram capazes de enfrentar com coragem, com disposição as suas lutas e não esmoreceram. Porque para eles, essa qualidade da coragem não era a coragem de enfrentar desafios muito evidentes do mundo, situações de risco de vida. Era a coragem de enfrentar os desafios do dia a dia, aceitando-os, considerando que eles são normais, eles são parte da existência humana, mas que era algo que cabia a eles fazer o melhor naquele momento. E assim o fizeram, e assim venceram o impedimento. Então, se nós quisermos realmente ter um êxito na experiência terrena, nós precisamos continuar nesse processo que nós estamos vindo até hoje, vencendo as nossas lutas, enfrentando os nossos desafios, não se atemorizando diante de situações que possam parecer muito maior do que as nossas forças. Elas são ligeiramente mais maiores do que elas. Elas só são tanto que nós temos que desenvolver para superá-las. Elas são apenas um pouco a mais que nós somos capazes de realmente fazer. Porque elas vêm exatamente para nos instigar a desenvolver essa força um pouco a mais. Muito comum aquela expressão, por muitas vezes divulgada, de que Deus não coloca fardos, por demais pesado, em ombros fracos. E isso é um fato, é uma verdade. É algo que se confirma em inúmeras histórias que nós temos conhecimento de pessoas que enfrentaram as suas dificuldades sem recuar, sem desistir, porque tinham essa coragem do Espírito e conseguiram vencer os seus impedimentos. Conseguiram atravessar longas lutas e se sentiram posteriormente vitoriosas. Eles são os testemunhos vivos disso que estamos falando, de que com mais esforço, com mais dedicação, com mais empenho, nós iremos alcançar os resultados melhores que nós aguardamos. Só que muitas vezes nós temos que dar tempo ao tempo para esses resultados vir. Muitas vezes nós precisamos meditar mais sobre o que realmente podemos esperar da vida. E em muitas circunstâncias a gente percebe que nós já alcançamos muitas realizações. Já vencemos muitas etapas difíceis. São reflexões que nos ajudam e nos fortalecem a vencer mais, a superar mais os nossos impedimentos. Existem algumas ideias, então, importantes para a gente poder definir, caracterizar essa coragem real do Espírito. Essa grande virtude se torna uma força interior muito grande, que é capaz de nos ajudar a vencer qualquer impedimento da vida. Nós temos, então, que levar em conta que são características da coragem real a resistência em suportar provações. Aquele estado do espírito que nós nos encontramos, de reconhecer um problema, de reconhecer uma luta na nossa vida, e não permitir que pensamentos de derrota, de desânimo, nos tire a força. Porque esses pensamentos, eles são muitas vezes como uma infiltração em uma parede. Com o tempo, vai iniciando um processo muito lento, em que a água vai modificando a estrutura, e com o tempo, se nenhuma providência é tomada para cortar aquilo, toda a construção está comprometida. Pensamentos de derrota, pensamentos de desistência diante da vida, são como as infiltrações de uma parede, ou pior ainda, uma pequena infiltração em uma barragem. Uma pequena trinca em uma barragem pode comprometer toda a estrutura. Os pensamentos de derrota, pensamentos de desânimo, pensamentos de desistência representam isso na nossa vida. Eles podem tomar uma proporção, podem nos tirar totalmente a disposição a vencer os nossos impedimentos. Algo que também caracteriza essa coragem real do Espírito, esse atributo que nós estamos aqui desenvolvendo, já o temos em alguma proporção e nos cabe desenvolvê-lo mais, é a nossa autoconfiança. É a gente reconhecer as capacidades, os potenciais que nós trazemos. É a gente abandonar aquele sentimento, aquela ideia de nos considerarmos coitadinhos, criaturas frágeis do mundo. É assumir a nossa condição de seres em evolução, de seres que estão para aprender, para se desenvolver, e se chegamos até aqui, é porque conquistas já temos. É aquela fé em si mesmo que o Evangelho nos fala. Há dois tipos de fé. A fé divina, que é aquela que nós temos ao confiar no amparo divino, na proteção de Deus, e a fé humana, que é confiarmos em nossa própria capacidade, é confiarmos no potencial que nós trazemos em nós. É reconhecer que nós somos seres capazes de resistir, de evoluir, de aprender com os nossos erros. Então, desenvolver autoconfiança é algo fundamental para criarmos em nós esse espírito de coragem, essa disposição ao enfrentamento das lutas terrenas. Algo que também nos leva a desenvolver a coragem, que também nos permite reconhecer se já temos, é reconhecer o quanto nós somos perseverantes. Porque muitas pessoas, elas vão abandonando situações ao longo da vida, à medida que vão encontrando os problemas, à medida que encontram as dificuldades, elas vão mudando de situações. porque nunca perseveram, porque nunca insistem numa direção. Isso é algo também que nós viciamos, se nós estamos sempre abandonando responsabilidades e compromissos. Nós desenvolvemos em nós uma disposição ao derrotismo. Então, perseverar, insistir, naturalmente até o ponto que realmente é convivente, é algo que reforça em nós ainda mais a nossa força. Agora, vivemos trocando de situações, porque achamos que aquela anterior não nos era compatível, estava acima das nossas forças, e a cada situação nova nós vamos abandonando compromissos, isso é algo que fragiliza em nós essa força, essa capacidade. Temos também aqui, olha, uma outra característica importante, que é a ausência de certos sentimentos como ressentimento, ódio, raiva, aquela indignação exacerbada que às vezes a gente tem na vida em função de pessoas e situações que nos criaram problemas, que nos trouxeram desafios. Essas características, elas tiram de nós muito a nossa força de superação. Porque sentimentos dessa natureza, raiva, ódio, desprezo ao outro, sentimentos de inveja, são sentimentos que nos bloqueiam completamente a nossa capacidade mental de entrar em sintonia com as leis divinas, de entrar em sintonia com a espiritualidade superior. Porque muito do nosso potencial ainda depende desses estímulos superiores que nós recebemos. Muito da nossa coragem aparente no mundo, ela é reflexo da ação, da intervenção de inúmeros espíritos que do mundo espiritual nos acompanham na existência. São aqueles entes queridos, familiares, fazem parte da nossa história pessoal e que vem nos acompanhando já há muitas vidas. Foram os nossos pais e as nossas mães em outras vidas. Foram os nossos amores em outras existências. Foram os nossos filhos em outras vidas. E que por não estarem aqui conosco, trabalhando, lutando, eles estão do outro lado, muitas vezes, intensamente vibrando, nos inspirando, coragem, determinação. E se nós permitirmos que sentimentos inferiores vivam em nossa mente, habitem o nosso ser, nós cortamos essa comunicação. Nós impedimos essa intuição superior que vem até nós. Nós criamos uma barreira mental. Essa barreira mental também se estabelece quando nós entramos naquele estado de inconformismo. Quando nós já não aceitamos mais e nos sentimos profundamente revoltados com tudo e com todo. Isso nos bloqueia a nossa capacidade de receber estímulos superiores. E ninguém vai se sentir naturalmente deprimido, triste ou incapaz porque já sentiu isso ou porque sente isso. Quando falamos desses temas, é porque é algo importante que já vivenciamos e fomos já orientados por inúmeros espíritos, através de inúmeras psicografias, que nos falaram o quanto esses estados mentais paralisam a nossa vida, o quanto eles nos bloqueiam. E eles nos recomendam isso, e é com essa intenção que também fazemos, ao recomendar esse cuidado com o pensamento, é porque sabem que a única forma realmente de superação para nós é a gente interromper esse tipo de pensamento. É a única forma realmente de a gente encontrar novamente forças. É quando a gente decide realmente abandonar esses pensamentos, então, de derrotismo, de inconformação, de indignação com as nossas condições, de revolta, aquele estado de acusação permanente a pessoas, a vida, ao mundo. Quando a gente resolve deixar de lado esse estado emocional, é aí que nós abrimos a nossa mente à recepção de ideias renovadoras. É aí que nós abrimos o nosso coração à possibilidade de sentir a vida de uma maneira diferente, de uma maneira mais positiva, de uma maneira que muitas vezes nos mostra os caminhos da superação. Porque imagine alguém que tenha que resolver um grande problema na sua vida, ela se encontrando revoltada, indignada, insatisfeita, agressiva. Se ela, nesse mundo onde há tantos seres também conturbados, se ela vai encontrar boa vontade em seu caminho. Pensemos em nós, se nós temos disposição de atender alguém quando a pessoa se encontra, por exemplo, em desequilíbrio. Nossa reação como espíritos em evolução, qual é? É a de querer afastar aquele indivíduo. Ou mesmo que as pessoas sentirão em relação a nós, se nós estivermos conturbados nos momentos das nossas provas. Nós não encontraremos muitos amigos, não encontraremos muitas pessoas dispostas a nos acolher e nos ajudar. Daí os espíritos nos recomendaram tanto que nós mudemos aquilo que chamam comumente de padrão vibratório. E a gente reconhecer que estamos num estado emocional conturbado? Sim, estamos. O que eu preciso fazer para mudar em mim? De modo geral, depois que nós nos tornamos adultos, todos nós somos capazes já de reconhecer quando nós não estamos muito bem, não estamos em sintonia com a vida, e já somos capazes de reconhecer o que nos traz bem-estar, o que nos traz uma melhora. Às vezes é a conversa com um grande amigo, às vezes é receber o carinho de um grande afeto que nós temos, às vezes é aquela parada que nós temos que dar na nossa rotina, buscando refúgio para nos acalmar. Cada um já sabe o que deve buscar para encontrar essa paz novamente, restabelecer o seu equilíbrio, porque será desse reequilíbrio que nós estabelecemos em nós, é que nós vamos encontrar a direção que nós estamos buscando. Será ali que nós vamos encontrar a oportunidade de solucionar o nosso problema. Agora, se nós nos mantivermos nesses estados emocionais conturbados, nós bloqueamos todas as possibilidades de realização. E estamos impedindo também o desenvolvimento da nossa capacidade de resistir, de administrar problemas de maneira mais objetiva, mais sábia, sem confrontos, sem, muitas vezes, complicações maiores como nós fazemos. Infelizmente, para muitos, a pessoa só aprende isso quando ela cria, a partir de um problema, problemas ainda maiores. E é o que ocorre para muitas pessoas. Ela vai, muitas vezes, tentar solucionar algo e, agindo de uma forma desastrada, ela complica ainda mais a sua situação. Praticamente todos nós poderíamos ter um exemplo disso na vida. Quando, em função de agir de maneira premeditada, ou melhor, de maneira não pensada, de maneira não raciocinada, nós agimos intempestivamente e criamos mais um conflito para nós. Porque muitas vezes entramos numa onda de desequilíbrio muito grande. Porque ali muitas vezes nasce uma inimizade, nasce uma situação que vai nos custar muitas horas na sua solução. Daí então a necessidade de buscarmos realmente, para fortalecer em nós a força para a superação, desenvolvermos em nós essas qualidades de pensamento sereno, de buscar sempre acalmar o nosso espírito, de buscar sempre mudar a nossa onda vibratória, o nosso estado mental, quando a gente percebe um desequilíbrio. Não aguardarmos que temos que aprender pela dor esses processos de renovação interior e aplicar em nós todo esse conhecimento que a espiritualidade nos traz já há tanto tempo. Mas para isso a gente precisa assumir a responsabilidade que nós estamos no mundo para vivenciar os desafios, não para sofrer, porque o sofrer muitas vezes é um estado que nós nos colocamos. O sofrimento muitas vezes somos nós que estabelecemos em nossa vida. Mas nós estamos no mundo para um enfrentamento realmente. Lutas, dificuldades, serão ali permeados por momentos bons, por momentos positivos também na vida, mas que ninguém se muda, que nós estaremos aqui no mundo apenas para usufruir de momentos que serão permanentemente agradáveis. Nós estamos no mundo para enfrentamento realmente, para sairmos vitoriosos de cada um desses enfrentamentos. Mas não enfrentamento de maneira agressiva, de maneira conflituosa, mas enfrentamentos onde as nossas qualidades irão se sobressair, onde nossas virtudes irão se desenvolver. Só que para a gente conseguir isso, a gente precisa acreditar em nós mesmos, acreditarmos no amparo divino a nosso favor. Porque é aí que vem essa força interior, a força que nós vamos adquirindo à medida que vamos confiando na proteção de Deus. Espero que essas palavras possam ter sido úteis. Espero que todos possam, de alguma forma, refletir sobre elas. E que Jesus abençoe a todos, ajude a todos na superação de suas lutas, ajude a todos nós, na grande tarefa que nós temos aqui no mundo, de reconhecer a grande força que nós temos a nosso favor. E a força do pensamento, é a força da fé e, sobretudo, a força do amor que nós temos que desenvolver em nós. É capaz de nos ajudar a superar qualquer dificuldade. É capaz de nos fazer transpor os limites, as dificuldades que nós temos. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado.